que alguém sabe dizer onde a liberdade está. Perguntei a meio mundo, mas ninguém pôde falar. Em verdades tão veladas, em mentiras descaradas, quando a liberdade é poder. Vou mostrar meu desejo de mudar. Vou usar a minha voz que não sabia mais gritar. Temos sempre que